ser incubada que eles vão enlouquecer. Tota essa piranha que tem dentro de você. Tota essa piranha que tem dentro de você.